923 a Lima, tem cabeceira no zero. A Lima tem no zero, boa, 93. Papão Romeo, Oscar Fox, Fox, call now, receive central frequency, 133.25, if unable, 133.95. Roger, Oscar Fox, Fox, have a nice day. Have a nice flight. Thank you. Ao livrar, solo no 21, decimal 1, 355403. Azul 4207, desça para 2000, ajuste permanece no 0 no 2, livre LS, aposta estabilizado. Desça para 2000, livre LS, aposta estabilizado. Azul 4207. Azul 83, livre decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 119. Livre decolagem, pista no 0, voo 93. Meia 3, 1, 1, ali, mantém cabeceira no 0. Vale a manter, é, mando pelo esse suporte. Vito 3, o Codão 42, controle 120, decimal 8. 208, boa. Zona LS, o azul 4207. 4207, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. Confirmando a sequência da torre 1895. Afirmativo. Obrigado. Controle voo 983. Voo no 983, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 360, CBDAEL. CBDAEL, voo 983. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação, rodando pista livre. Informo que o Airbus da Oceania já iniciou a rolagem. 280 graus, 109. Gente, prosseguindo, aguardando pista livre. Azul 4207. Voo no 738, desce para 3000, ajuste no 092. Mesmo meio 2, agora na 738. O 93 poderia voar direto da IAL? Livre voo 93. Obrigado. Luna, decola 244, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, obrigado. Bom dia, Xané 63. Bom dia, Xané 63, o nono, contato radar na decolagem, Codo 360, CDAEL. 360, obrigado. Então, o Zulu de Leste está cruzando 427, já comprou de Paris. Positivo do Zulu de Leste, em condições visuais, deita para 1.500 pés, mantendo o Pro de Paripe. Para informação, temos um tráfego sem contato conosco aqui no controle. Sobrevoando Vera Cruz, fique atento ao tráfego. Atento ao tráfego, direto de Marite, Serra, vai manter uma bem quieta. Salvador, azul 9161, próximo posto de programa 0 ponto, bom dia. Sul 4207, no solo 45, livre direita, solo 121, décima 1. Livre direita, solo 121, 4207, 9161, a linha mantém, terceiro no 0. Aliás, manter no 0, fazer no 1. Desça para 2000, autorizado a final do procedimento de alerta X-Ray, reporte habilitado. Desça para 2000, autorizado a alerta X-Ray, reporte quando no LS, boa nota, 738. Motores Salvador, bom dia, Força Aérea 2404, Cinco da Mike, está no 1550, está muito na descida. Bom dia, 2404, acendo a identificação, desce para o nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 2404. Tá passando o Daniel, tem um traço pra direita aqui, acho que não vai interferir, poderia em coordenação com o centro lá pra abrir. Deixaremos a coordenação no 908, bom dia, obrigado. Doutora, essa é a 6319? Bom dia, 6319. A 13 foi difícil. Aguarde. Muito boa, bom dia, o azul 9161. Bom dia, 9161, contato radar na decolagem, só do nível de voo 340, saída da EL. A saída da EL após 2000 pés, pode voar direto, Leda? Livre. Obrigado. Voo no 983, está autorizado o brinde da presente, voo no 983. Brinde, brinde, 983, obrigado. Oxané 6319, o senhor mantendo o perfil, Oxané 6319. Mantém o perfil, Oxané 6319. O 983, chama o centro de Recife, frequência 13325, secundária 13395. Recife 1325, 3395, obrigado, bom dia, boa noite. novamente. Sec 38 na LS. Sec 38, completa final. Cheque pré-pouso, torre 1895. 1895, a nossa 38. Salvador, agora na 738. 38, continua a aproximação, a partir de cima já travado. 7, já está baixado, travado, aproximando agora na 738, com 12. 7, já baixado, travado? Assim, amor. Livre pouso, pistão 10, vento 090 graus, 109. 7, vou na 938. Juliette Serra, reporta ingressando no corredor Interlagos na prova da rotatória. 63111, chama o centro Recife, frequência 13325, secundária 13395. 13325, 13395, 63111, obrigado. Boa. Boa. Mantenha o nível de voo no 40, serviço radar está encerrado, se aproximando da posição coral. Chame Leos, frequência 120, decimal 1 no bom voo. 120, decimal 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 044, desça ao nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, pode voar direto ao Vista. Mantendo o perfil. Solo 5-3, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1, vou na 7-3. Paulo Salvador, bom dia, gol 1-7-3-8 de Brop. 91161, chama o centro Recife, frequência 13325, secundária 13395, bom voo. 3325, alterna 95, obrigado, bom dia. São autorizados. Para Enrimar, reporta fora do solo, vento 100 graus, 109. Afirmativo, está autorizado, evitando sobrevoo da aeronave até o ponto de espera. Vai, que eu não estou levantando. Oxa, 6140, quanto espera, pronto. 6140, ali mantém, que é 010. Ali mantém, 6140. Foi direta de Terra Índia Eco Índia, reporte visual para o local de pouso. 5, não me escuta até Rimar. Me escuta até Rimar, até Rimar. Zero, tem nível de decolagem da pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Nível de decolagem 6-1-4-0. Controle 2404, está atingindo 5000. Desça para 3000-2404, ajuste 1-0-1-2, direto Duna. 3000-1-0-1-2, Duna. Estamos repassando o sol controlado. Controlado, faltará o sol matando. Meio 140, decolador 57, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, meio 140. Quer avisar algum campo? Não, mesmo. Torre, 1895, bom pouso. 1895, Sierra, grato. Salvador, bom. Boa tarde, eu chamei 140. 140, contato radar, sobe nível 250, saída PUCA. 250 na saída PUCA, após 2000 pode voar Jamo? Livre. Grato. Salvador, 044. Consigo 044. Libera as velocidades? Livre. Obrigado. Pode voar Duna direto? Autorizado Duna, 1044. Duna, descendo 060, 1044. Linha Papa Mike passando através do farol de Humaitá. Net. Aérea 2404 atinge 3000 pés. Desce para 2000, ajuste no 012, permanece livre LF 2404, reposta estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado sim, no ILS 2404. Bom, no 327, a linha decola para 10, vento 100 graus, 139. A linha decola da 1-0-1-3-9. 044, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.012, ao 044. Pelo 7, receber 90 graus, 129. Deixa, frente. Siga Lima, Papa Mike. Ciente, reporta visão com o local. Sub 7, recorda 01, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 1397. Zulu, Juliette, Serra, solo 01, confirme pátio. 397, contato radar, sobre o nível 360, Cedar da El. 360, Cedar da El, ano 397. Estabilizado no localizador 2404. 2404, completa final, cheque pré-pouso, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. Torre 11895, 2404. Chama 1140, chama Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 12545, alternando 2685, hoje chama 6140. Série 2404, livre pouso, piscina 0, vento 090 graus, 149. Livre pouso, 2404. Juliette, Sierra, piscina, esqueça livre. Tosca Brava, prossiga. O Roberto Wagner colou de Sierra em Via Coimbra, senhor. Está indo com pro de Grupo Zulu, Carlos Kinga. Está com 4 a bordo, mantendo aqui 500 pés, o Tosca 0165. Romeu Cabral. Sente na proa de Itinga, condições visuais, reporta visual com o local, Romeu Cabral. Tá, amor. Opa, Papa Mike, visual para Itinga e não visual para Romeu Cabral. Sente na Papa Mike, o mesmo está seguindo a proa praticamente da Enrimar ali, na proa do litoral. Está livre a frequência para coordenar o pouso, Lima Papa Mike com o pouso. Obrigado, Lima Papa Mike, bom dia e bom trabalho. 244 está estabilizado no ILS. Estabilizado, completa final, cheque pré-pouso, torre 1-18-1995, descendo para 2000. Bom pouso. 1895, obrigado, seu decolagem. Salvador, voo 1044 no ILS. Passagem travada. Voo 1044, continua aproximação, o edano pista livre. Tente, voo 1044. O Romeu fica bravo, o senhor? O Romeu fica bravo, decolou de Serra de Acuíndia, está aproximando para Raposo, um grupo Zulu aqui no bairro Itinga, próximo ao aeroporto. Está batendo aqui 500 pés, o Romeu fica bravo. Gente, pode estar na final do L ponto, o Romeu fica bravo? Não copia, senhor. Pode estar na final do L ponto, o Romeu fica bravo? Acabou na final para Raposo, o Romeu fica bravo. O Fuso era 2404, livre à direita, solo 06. Livre à direita, 2404. Controle, treina 7 para a cidade voar. Brise. Coordenação, gol no 397. Quatro zero quatro, só 1, 2, 1, 2, 1. 044, livre pouso, distância 0, retorno 00 graus, 1, 3, 0. Livre pouso 9-0, voo 9-0, 4-4. 044, só para informação, temos um helicóptero à sua esquerda, fazendo seu pregão, não me obrigado pela informação, 1044. O 1397 mantendo o perfil da saída, solicitação do centro, chama o mesmo na frequência 13325, secundária 13395, bom voo. Mantenha o perfil 13325, 3395, voo 1397, boa. Bravo, não atrás, vou informar, repete no solo controlado. No solo 09, livre à direita, solo 121, décimo 1. Direita 121, 1044. Fica bravo, já não está controlado? Equador Azul 5197, ponto 000, pronto. Azul 5197, a linha decola piscina 0, ventura 00 graus, 149. A linha falando 0, 5197. Não me siga. Se não decolagem, eu estou seguindo. 5197. Padrão. Decolador 14, controle 120.8, por favor. 208, bom domingo, obrigado. Controle Salvador, bom dia, azul. 5197, cruza 1200 na Dael Leda Bridge. Voa 5197, contato o radar, sobe a nível de voo 320, saída da El. 320, obrigado. Flight line affirmative saying when you review. Say okay. And nothing to wait when you review. Clear to take off when it was zero, 100 degrees, 1 for knots. Clear to take off. Take off. Alasco Zulu, controle sul, no atraso em informar a plataforma do sol. Lembre-me, prossiga. Autorizado, Tapapá, o Ego Zulu November. I don't copy. Say again, 605. Acorda do sol, Alasco Zulu. Alasco Zulu, decolado Zulu 7, controle 120, decimal 8. 1208, Samará. Cruza na vertical do aeródromo ou vai com controle de Itapuã? Aí vim pra Itapuã e depois ele retorna a outra Zulu. Não, eu vou ingressar no corredor. Qual a melhor? O que a senhora quer que faça? Cruza na vertical do aeródromo, vai com proa direto do Itapuã. O que a senhora manda aí? Pode cruzar o eixo de aproximação no 028, no sentido do litoral, e aguarda então para transferência até o Sul. Vai cruzar, final da 10 e vai com proa do litoral. Não está esperando. Está autorizado o ingresso, pode ser o 7L, pronto. So far, the one at 1-8, so the approach 1-2-3-8. Approach 1-2-3-8, thank you. Agora sim, controle 120, decimal 8, até regresso. 108, até regresso. Controle, bom dia, Papa Tango, tá, Alasco Zulu? Alasco Zulu, bom dia, prossiga. Corredor Acés, intenção e sobrevoo no farol da Barra, centro histórico, Iguatemi, regresso. Gente, após condições visuais, Alasco Zulu, na escuta permanente. Na escuta permanente, Alasco Zulu. Salvador, Azul 4060. Azul 4060, desse é o nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, Azul 4060. Under 645, control. Block and control, 645. Grau 059. 4. 3, 4. Bom dia, Zulu 9, decolando na sua disputa. Eco Zulu November, chamando controle? Afirmo, senhor, decolagem na sua escuta. Tenente, Eco Zulu November, atende um tráfego sobrevoando o farol de Itapuã. Está autorizado direto conquista, o Eco Zulu November. Tendo tráfego direto conquista, autorização então, senhor, também? Só inicialmente para 4.500 pés, o Eco Zulu November. 4.500, né? Salvador, 10.15, alô. Contato radar, sobe ao 360, CDDL. Obrigado. Azul 5197, chama o centro, frequência no 3325, secundária 1-3395, com voo. 597, centro 3325, 3395, é isso? Afirmativo. Prato, final do Azul 4060 pro Editap, descendo inicialmente ao 060. Pro Editap 060, Azul 4060. Salvador, muito bom lançar, o Xenero 63334-1-1-0. Xenero 6333, muito bom dia, linha decola piscina 0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. A linha decola da 10, o Xenero 6333. No 0 no 5, suba restrito a nível de voo 340, cotejo. Quem será, senhor? 340. 1260, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém, voo 260. O 4060 da Azul, descida para 3000, o ajuste 1-0 no 2. Para 3000, Azul 4060. Under 645, call Recife Central Frequency 13325, if unable, 13395, bye bye. 13325, if unable, 13395, thank you. Eco Zulu November, subida até o nível de voo 085. 085, vale. 6333, Gol 226, controle 120, decimal 8. Ano 208, controle Salvador, Chanel 6333, obrigado, bom dia. Obrigada, você também, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Chanel 6333, perfil da Euleda. 6333, contato com radar, sobre nível de voo 360, seja da Euleda. 360, acessão Chanel 6333. Pronto, voo no 260. No 260, devido ao tráfego de colô à sua frente, no nível inferior, vai aguardar mais dois minutinhos para a decolagem. Nativo, o destino é específico. Gente. Gol 1, 260, 090 graus, 139. Autorizar decolagem, da 10, Gol 1260. Confirmando Recife, 1133, decimal 95, Gol 1095. Firmo. Exo 90. Conteira. Vocês passam a pouso? Estimando 1465. Obrigado. Azul 4060 atingindo 3000. Azul 4060 destino de 2000 pés autorizado final, reporte estabilizado. Para 2000 pés já está estabilizado, Azul 4060. Salvador 05 retornando, porém confirmar a frequência do centro Recife. 13395, caso negativo 13325. Obrigado. Bono 260, decolado 301, 208, controle. 208, graças. Nada, no voo. Controle Salvador, é o Gol 1260. 1260, contato radar, soltado 390 na saída PUCA. Saída PUCA 390, Gol 1260. Salvador, bom dia, o 4207, ponto de espera da 1-0. Azul, alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-0-0, graus 1-2-9. Frente, autorizado ingresso, alinhar e decolar, 1-4-2-0-0. Azul 4060, estabilizar a minha rede. Azul 4060, torre 11895. 11895, Azul 4060. Controle Salvador. Hoje é 6200, autorizada a chegada a Mari. Desça para 1050, direto do. Já foi sequestrado por 6200, informação, por favor. Descida para o 050 na Pro de Duna. Duna 050, Xenero 6200. Controle Salvador, bom dia, 5220 da Trip, cliente da November, ideal de descida. Trip 5220. Desça para o nível 060, retorna para o departamento esquerda pro 060. 060 pro 060, 35220. Controle Salvador, autoriza o gol 1260 pro de Aracaju. Aguarde Recife, o gol no 260. 260. Controle Salvador, chama 6333, para me informar por gentileza. Qual seria a posição após Leda? Leda Bridge. Leda Bridge, grato. A 207, né, cola aos 33, controle 208. 208, obrigado, bom serviço. Sente, eu toco azul. Controle, bom dia, azul 4207, decolou na subida da El. Azul 4207, contato radar, sou 4340, seda da Euleda. Da Euleda, sobe 340. 4207. Gol no 260. 260. Recife solicitou que o senhor mantenha esse perfil da saída. Prato, 260. Então, que as pés me escuta. 5220, redução para o 259. 250 para o 5220 da Trip. O Oceanema 333, Recife 13395. Contata Recife 133-195, Oceanema 6333-195. Seria o limite na Pro 060 por 35220? Localizador, é o número 2 na aproximação. Localizador, número 2, 5220 da Trip. Passando para Patrão pelo Quebec Serra, mantém as condições visuais, corredores, reporta Paris e confirma no POB. Controle Salvador, o Channel 6333 voltando, não consigo contato com a equipe no 3995, direito à alternativa do setor? Tente em 13325. 13325. 60, livrou. Paulo Azul 4060. Solo Salvador Azul 4060. O 1260, Recife 1254. 2545-260. O azul chame 1290, ok? tentar de novo. 1-2-1-1, aqui é 1-2-1-1. Fala Azul 4060. Torre 4060, negativo, contato 1219. É, já desculpa que trocou, nós trocamos aqui para 1-2-1-1, ok? 1-2-1-1 pode chamar. Obrigado. Curva direita pro 080, nessa pro intercepta. Direita 080, intercepta nessa 5220 da Trip. Trip 5220, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 3000 no 012, 5220 da Trip. Exo Novembro, Recife, 1260. Novembro. Oxenê 6200, repetição para 229. Reduzindo 2209, Oxenê 6200. Chama Centro Recife, frequência 1251. 1251, Azul 4207, bom dia. Oxenê 6200, vetoração para sequenciamento esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. Esquerda, proa 020, limitado pelo lote 6200, aceita redução maior, se quiser. Gente, ainda mantendo 220, aguardando reduções.